posso sentir, ah, a mão de Deus, tocando meu ser. Pois Deus está aqui, Deus está aqui. Veja a glória de Deus inundando este lugar. A poder de Jesus, brasa viva do altar. Veja a glória de Deus inundando este lugar. A poder de Jesus, a brasa viva do altar. A tristeza vai. O poder de Deus que do céu cai. Não há problema, não, não, não. Difícil demais. Escuta o que vou dizer. Se você crer e se arrepender e deixar com o Pai. Veja a glória de Deus inundando este lugar. A poder de Jesus, a brasa viva do altar. Veja a glória de Deus. Aleluia. A poder de Jesus, a brasa viva do altar. Posso sentir de Deus.